2 no 6, bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Fátima, mantém através do portal 6 dúzia. No 0 no 6, vai manter através do 6 dúzia, está 3 no 6. Zero, solo 03, libere direito, chama solo em 121, décima 1. 21, não vou. China 3-1, ativa a identificação, deixa eu chegar na bolsa, para 4000, pai, 2-1-0, 1-6. Alfa, no 160, livrou? Não foi escuto? 160, taxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. O 960, 1-1-9-7, 4-3-5, Ribeirão Preto. 1-1-7, aborda, altimetro 1-0-6, taxi via Índia Alfa, no ponto espera, chame Torre 1-8, adicional 5, um voo. Via Índia Alfa, ponto espera. Mais 5 azul, avião sociário, obrigado, bom dia. 3179, segue como número 2 no táxi, via Índia Alfa, no ponto espera, chame Torre 1 8, pessoal 95, bom voo. Gente, Índia Alfa, ponto espera 295, para 3179. 67 de Deus, Sierra, matéria sobre condições visuais, confirma o estado de bolsa. Uma meia tarde de Sierra, uma tarde de Sierra, uma tarde de Sierra, uma tarde de Sierra, 160, a parte de passagem do Airbus, à sua esquerda, segue via Juliette, portal número 9. Passagem cruzou no 160? Afirma, a parte do Airbus, à sua esquerda, segue via Juliette, portal número 9. Juliette, para 09, após a... o Airbus. 312, autorizado, chama pro táxi. Autorizado, Salvador, tá 3179, ponte espera pronto. 3179, autorizado ali, e manter pistão no zero. Ele bateu na zero, tá 3179. Controle 1208. 08, bom dia, Zona 1070. Fazer uma escondida, Zona 1070 da EL, passa no teste. Zona 1070, o contato no radar da colégio do Brasil, 3 da EL, para nível 320. Via direto para o 320, Zona 1070. Agora 219, chama para o táxi. Autorizada a decolagem, pistão 0, vento 1 a 2 0 graus, chuva na decolagem. Altímetro 06, táxi via Índia e Alfa, eu posso esperar pelo 11, esse valor é 5-1. 0, controle, 1208. 1208, 103, 179, bom dia. Cedael. 1379. Contato na base ecológica da VCI da E para o 320. Via da E para 320, tá 3179. Azul 9170, da presente autoridade direto Vida, Azul 9170. Beleza, Azul 9170. Bordo, altímetro no zero, no meia, táxi via Índia Alfa, falou para disparar pelo 18, esse manual 5 ao Golfo. Então, a gente está rodando o Janel 63, 1-2, ponto de espera da 1-0, pronto. Janel 63, 1-2, autorizado, LA, decolar, 1-0, vento, 1-1, 0 graus, 1-3, mais. 1-0, LA, decolar, 1-1, desse para 2.000 pés, autorizado IA do SXO, rebaixa capizador, Oxenê 3-1-1. Oi, sim, autorizado IA do SXO, da 1-0, vai reportar isso, autorizado Oxenê 3-1-1. Amador, bom dia, 2-1-1. 2-1-9-6, autorizado IA e manter pistão 0. Chanel 6312, contato com a radar decolagem sobre a via sair da Pulga para o nível 350. Subindo via 350, Chanel 6312. Hoje é próximo da presente, Chanel 6312. Chanel 6312 é presente, autorizado direto de Jama. Direto de Jama, Chanel 6312. Autorizado decolagem, sistema 0, vento 1-1, 0 graus, 1-2, mais. Na frequência 125 decimal 1, uma perna 133 decimal 25. Aqui, 5, 1, 3, 3, 2, 5, bom dia, 1, 9, 7, 7.

Valença? Tenente autorizado Valença, ONU 1010, corredor Axé, rapaz 085, correto disponível, decola da 17, curva direita, aciona 0122, chama controle 120, decima 8, coteja. Na 6312, chama 7 Recife na frequência 126 decimal 5, antena 125 decimal 4, 5. 3304, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Solo 22, direita, via Fox, chame Solo 1, 21, 1. Direita, Fox, 2, 1, 2, 1. Confia o pushback para 3859. 251-3325, bom. 319. 319, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette. Frango, livre acionamento, chamar o táxi. 3304, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1-1, 0 graus, 1-1 mais. Iniciado, 3304. Na 250, essa zona de identificação desse avião chegar na Mari para o nível 060, viu, chamou o Terra Montante. Aeroporto Guarulhos, nível 340, via Pesolu 10, saída da EL, Leda Lótica. Decola da 10, curva à direita, aciona 5424, chama controle 120, decimal 8, coteja. Guarulhos 340, Pesolu 10, 10 à esquerda, da Euleta Mótima, 5424, 2080, 3663. Treinamento Quest, para pushback solamento. 3663. Tente autorizado no portão 8, chama para o táxi. Chama táxi. A curva à direita. Primeira curva à direita, 3663. Tango autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 120. Charlie Serra Tango, decolar 232, suba para o meu pé restrito, corredor axé, chame o controle, 120, décima 8. Charlie Serra. De Salvador, bom dia, tatá, tatá, Charlie Serra Tango. Papá, Charlie Serra Tango, corredor... Axé, mil pés, ajuste no 017. Positivo, axé, mil pés, no 017. Tá, dá um pouquinho pro... para destino. Direto destino, obrigado, senhor. 184, desce para 2000 pés, autorizado IR-76, pistão a zero. Reporte estabilizado, voo 1184. Teste 2000, reportará ILS, 1184. Senhor, tem quanto que está matando? 270, senhor, nossa proa ideal seria agora no momento 266. Charlie Serra Tango, mantenha 3.000 pés, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, 3.000 pés, vai manter. Voo 1184, desce para 4.000 pés, ajuste no 07. 4.017, 1184. Informo tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés, Monteada 550. Mano, passa sempre. Voo 1184, reparação para separação, curva à esquerda, proa 020, limite com o seu localizador. Esquerda, 20, localizador 20, 1184. Autorizado Guarulhos, nível 360, Viamper Zulu 10, saída da El, mesa motiva, decola da 10, curva direita, aciona 5431, chama controle 120, decima 8, coteja. Autorizado Planejamento correto, chama para pushback saneamento. 3.0.287.7.604. Voo 1184, o tráfego superado para 2.000 pés. Autorizado IADO FXWAY, reporte estabilizado, voo 1184. 2.000, reporta da ILS, 1184. Pode voar duna? Voo 1184 para ter acertado o localizador, curva à direita, para 060, é baixa estabilidade. Direita 60, reportará aí, beleza. 663, confia no PLB. 73. 71173 a bordo, altímetro no 07, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, com voo. Já, taxi de Alfa, no ponto de espera, decimal 95. Chanel 6250, desce para 2.000 pés, ajuste no 07. Chave Serra Tango. Diga, senhor. Chave Serra Tango, 550. Tango. Chanel 250, curva direita, proa 060, limite curso localizador. Direita, 60 horas, Chanel 250, como tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo oeste, mandando 3.000 pés, um Chave 550. Nível 085. Tango 085, senhor. autoridade chama para o táxi. Do 1184. Do 1184, autorizado. Contate na IADF, fecha na Cruz Salvador, na sequência 1118, décimo 95. 1895, 1184. Fecha na 6250, tráfego superado. Reduza para 200 nós. Autorizado IADF, reposto estabilizado, é o Xanema 250. Ok, 200 nós, autorizado em Pantanal, permissão. Salvador, esse é o 1184, Gol. 1184, continua para cima, Salvador, na pista livre, altimetro no 0, no 7. Salvador, na pista livre, 1184. Sr. Whisky, bom dia, informa o horário da notificação. Recebemos, aguarde. Radar voo e Mari para receber a chegada da Mari, espera nível 050, visto no 097. Código Mari, deve para o 50, 27, voo do Xanema 250, reduza para 27 de aproximação final, tráfego Super 7, passando Simbra, mantendo 190 de ground. Controle Salvador, bom dia, Ultra 3663, 2600, Israel. Salvador, Ultra 3663. Salvador, 3663. 3663, contato com a Vanda Colares, subavia feita da ETA, nível 340. Da 340, 3663. Controle, passa o meu atrás, através de Pipo, professor. Passa o meu atrás, chama o Salvador na frequência 118, 1195, controle, o passar Charlie Sierra Tango. Possibilidade, senhor, solicitamos oscilações variando de 7.500 até 9.500 e a proa de 30 graus para a esquerda e direita. Papapá, chave, se é tango, autoridade de giro, negócio no tênis. Positivo, vamos enxergar a máquina. Controle 3663. Controle, C3663. C3663, controle Salvador. É possível voar na próxima ótima? C3663, mas é possível sair. Gente. Sou Salvador, bom dia, bom nome 220, 220, 160. Sou 1621. Assistindo em identificação dessa via, chegada a bom para 4 mil pés, altista 997. Chamada 250, contato final IADF, chama seu Salvador na frequência 118 do 95. 0, continua para cima, Salvador, pista livre, altimetro 0 no 7. Tráfego à direita, tipo helicóptero, mantendo o farol de Itapuã, o litoral, interfere com a sua aproximação. Gente, aguardando 76 bordo, altímetro 1-0 no 7, táxi via Índia Alta, no ponto espera Torre 1 no 8, 5-9-5, bom voo. Estado autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2 mais. Informando a 0, meta de zero. Informando a Tosleto Serra, visual 42 da Avianca na final da pistão no zero. Visual a Tosleto Serra. Tosleto Serra, cruz eixo final da pistão no zero, retaguarda do tráfego, reportando no base pela direita da 1-7. Cruzar a retaguarda do tráfego, final da 1-0, reportará de base pela direita 1-7 a Tosleto Serra. Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, não mais para. Hotel Juliette Serra, baixado e travado, da Uba 7. Informe a Juliette Serra, avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Autorizado pouso, hotel Juliette Serra. Correu, 3-2-5-9, autorizado a LED, até lá, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Taxi Juliette, portão 8. recebe. Cotejamento correto, 2 a bordo, altímetro 1-0 no 7, tracionamento em torre 1-8 decimal 9, 5 com voo. Qual é a tua start, November, acho que hoje... Boa, azul 27 no zero. Você? Sim, tá bom, sua autorização, Aracaju. Sete agora de copa, azul 27 no zero. Guarda. 1-1-6-4-8, completo, já foi, salva a nossa sequência. 1-1-8, deixa lá na sua. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, chão no 2 nós. Autorizado pouso, voo no 642. Autorizado Aracaju, nível 170, via Golf 677, saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 17, curva esquerda, aciona 5447, controle 120, decimal 8, coteja. positivo, autorizado Aracaju, nível 170, pulando pista 10, perfil da Puca, transição Aracaju, segue via Golf 677, conforme nota. Transponder ao 5447, o controle 208. Protegimento correto, vamos falar para o feedback de isolamento. Camará. Tem o que chamar, Tony? Forma novembro, acho que o vídeo de táxi autorizado, reposta da táxi Romeu, altímetro no 0 ou no 7. Guarulhos, nível 360, Viper Zulu 10, saída da EL, Leda Motiva. Decola da 10, curva à direita, aciona 5452, chama controle 120, decima 8, coteja. 360, autorizada aqui Zulu 10, saída da EL, Leda Motiva. Primeira curva é esquerda, 452, aciona 208, controle 120. 2065, primeira curva à direita, cotejamento correto, chama para o espectacionamento. Estabilizadinho, igual 621. Boa, 621, né? Complete na IABS Fixation, metros relevantes, frequência 198, desse 195. 1895, voado. Táxi. Nossa, deve acabar, tá com a minha mão. Voando 648, solo 56, libere direita via Fox, chame solo em 121, decima 1. 31, oi, chame centro Recife na frequência 121, decima 0, antena 121, decima 8. 360228, bom trabalho. Pouso, pistão 0, vento 1, 0 graus, 1, 1, 9. Pouso 10. Táxi via Alfa, é a partir da Juliette. Alfa, é a partir da Juliette. Alfa Juliette, gol 1648. 648, táxi via correção, mantente da Juliette aguardando acesso ao seu portão. Sim, mantente da Juliette. Solo 59, libera a direita, via Eco, chame Solo em 1-2-1-2-1-1. Solo Azul 2710, para funcionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 2710. Salve Salvador, bom dia, boa na 6-1-2-1. Bom dia, bom no 6-2-1, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa Juliette. O controle Salvador, bom dia, Azul 2780, Marcelo 90, informação Golf, ideal de descida. Azul 2780, é sendo identificação, voe táxi para interceptar a chegada a Mari, ajuste 0017, descida para nível 050. Bora dar presente, foi de táxi, descendo para o 050, ajustado no 06. Azul 2780, ajuste 1017. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1895, bom voo. Índia, ponto de espera 1995, só confirmando, é 4 horas e 52. 4 horas e 52, ciente. No 648, táxi via Juliette para o portão 4, observando o chinês saindo do pátio. Estimativo, está observando o chinês, a minha pátio 1, para o posição 4, obrigado. Juliette, boa, 621. 21, táxi via Juliette, portão 3. 03, 621. Camarada MH20, autorizado decolagem, pistão 7, vento no 20 graus, 1-1 no leste.